mas eu sou a onça. Não compro aplausos, não devo favores, não me rendo a ninguém. Farrinha, lima é palco, luz de neon, promessa brilhando, confia, irmão. Rende alto na boca, risco no chão, terno sorrindo, contrato na mão. Se o Joa te chama, teu olho obedecer, a meta souber, teu bolso esquecer. No brinde é luxo, no rodapé é veneno, quando dá ruim sobra pra quem é pequeno. Certo porque esse sigilo, limpo porque ninguém abre o bico. Dinheiro público, cadê a apuração? Quem fica com lucro, quem fica com prejuízo? Vem para a rua, meu irmão! É truque pra escapar. Cedo porque esse sigilo, limpo porque ninguém abre o bico. Dinheiro público, cadê a apuração? Quem fica com lucro, quem fica com prejuízo? Canta junto, meu irmão! Hey, sempre.